American 123 to maintain holding point. Holding point, step one, get 23. Pronto pra cópia? É, tá passando esse teste. 6326, ciente, continua a aproximação. Continua a aproximação, 6326. Bianchi Mike, cotejamento correto, acionamento táxi e decolagem, agora com a torre 1895. Bianchi Mike, autorizado táxi até a interseção. Oscar, reporte para ingresso na pista. Bank Mike, te considere autorização, aguarde para o táxi. Sargento Alexandre 6312, autorização Guarulhos, com informação papá. 6305, autorizado plano para Guarulhos, nível de voo 360, via Pêsulo 16, BHZ, Trivia, após conforme a rota do plano de voo. A subida será da El Leda Bridge, primeira curva à direita após a decolagem, cabeceira 10. 5065 é o código transponder, 1208 é o controle. Gente, Oceaner 6315, autorizado Guarulhos, nível 360, via Pêsulo 10 até Bridge. Após a pêndulo 16, decola da 10, primeira curva à direita, no centro da Euleda, 5065 ao transponder e 120 decimal 8 ao controle Salvador, Oceaner 6315. Tá correto, chama para pushback acionamento. Oceaner, companhia. Confirme. Minutinho, cópia. Qual cidade sobrevoou? 20 milhas, aguarde, cópia. Tem esse vídeo do Maquiabé que eu Meia 326, no solo, aos 63, direito chame solo, 1, 2, 1, 9. Direito, 2, 1, 9, 3, 2, 6. Zulu, de LED, terra, controle. 130 degrees, 1, 2, 9. Perfect, 1, 1, 2, Mark, 2, 3, 8. 7. E alfa, reporta a visibilidade, na 3 2 1. É frequência livre, apenas atento ao Bravo que Luiz, que está efetuando o TGL em Veracruz. Gol no 648, desce para 2000 pés, QNH 10 no 2, autorizado ILS X-Ray, reporta estabilizado. Ok, está 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, gol no 648. Cópia. November Alpha autorizado, voo local, corredor forte, 20 milhas, decola da 17, esquerda, corredor forte, 1 mil pés. Controle 1208, transponder 0171. Seja o controle novamente. Pátio 4, chama a torre, acionamento táxi. 6326, da Juliette. 6326, da Juliette. Eu sigo portão 1, 6326. Portão 1, 6326. Engine November Alto, chame para o táxi. Momo departure, level 380, American, 238. Lina, 200, decola da 10, curva esquerda, saída Momo, Cogbo, rapaz direto, controle 120, decimal 8, transponder 5061. Aqui autorizando Petrolina, ativa 200, decola da 10, com curva esquerda, saída Momo, Cogbo, rapaz Cogbo, direto, Petrolina. Controle de saída 208, transponda 5061 no prefixo 5490. VIP correto, reporte pronto. Voltará. Vem bem aqui, Mike, autorizado, ingresso no 7, reporte alinhado e pronto. Índia November Alpha, destino 012, reporte náutico. Amigo. Autorizar com pista vista, voo no 648. Voo no 648, completa a destinação, chama torre 1-1895 com pouso. 2-9-5, obrigado. Pós-dono 7, novembro, aqui mais. Prossiga. Salvador, voo no 648, passando agora Simbra, baixa trota. Voo no 648, tráfego avistado, como tráfego decolou da 17, não ainda ter fim na sua aproximação, explicando o porte. O ajuste no 012, livre pouso na 10, vento 100 graus, 099, check 3. Senta baixa travado, voo no 648, é um tráfego à vista e livre pouso pista 10. O 9MA aqui, Mike, decolado aos 40, chama agora o controle 120-8. 208, 9MA aqui, Mike. Gente, Juliette, Quebec, Kilo. Então, tá autorizado a interceptar o localizador e prosseguir para 1-0. Batata 1 9 6 que Mike vai falar o Dalva 7. Tango November Yankee Mike, no meu pé, corredor Xé, reportando Farol da Barra. Reportando Farol da Barra, November Yankee Mike. Trip 5490 para pushback e acionamento. Trip autorizado, reporte táxi. Reportar. American 238, contact the North Center, frequency 126.85. 126.65, American 238, good day. Alô, Bono 648, livrou, boa tarde. 648, táxi de Alfa, reportando Santa Juliette. Alfa, reportando Santa Juliette, 648. November Alfa, autorizado, ingresso na 17, reporte alinhado, pronto. Juliette Quebec Kilo, 2 milhas para a Duna, chama a torre 11895. Torre Salvador, Papatango Juliette Quebec Kilo. Papatango Juliette Quebec Kilo, boa tarde, a intenção é pouso na 1097, confirma? 1-0, se possível, agora 1 milha de Duna. Gente, o Juliette Quebec Kilo, a gente no 0-2, com essa aproximação, aguarda autorização para pouso. Juliette Quebec Kilo, só confia em pasta de estacionamento? Gostaria de estacionar no pasta 3, sabemos que está em obra, mas é só para reabastecimento e decolamos em seguida, sim. Confirme em pasta 4? Pasta 3. É, o pasta 3 encontra sim disponível para estacionamento. O senhor irá se enquadrar no pátio 4 ou pátio 5? Está na ponte número 7, pushback acionamento. No 7, autorizado, reportado. Temos a pista 1 ou 7? Sim, a gente não vai para pouso 1 ou 7. Sim, cadê? Então eu passo para o cancelamento da estrela de voo. Negativo. O Indianomir Alfa pode decolar de curva de imediato, campo? Reto 120 graus 029, livre decolagem. Índia November, Delta Contina, ainda permanece piloto em comando, Eduardo. Chamado para o táxi, estamos com 4:30 a bordo, 4 horas e 30, alterna Salvador. Zero. Confere a torre, 1895, ajuste no 0 no 2. Pátio, hein? E a ponto de espera 1895, obrigado. Tem corte prática para mais prosseguir para a parte da direita da 17, com Juliette Quebec. Juliette Quebec, plano instrumento cancelado às 4:30, curva esquerda, aposta na final da 17. Quebec. Autorizado o cruzamento de November Alto. Autorizado o cruzamento do campo, Índia November Alto, mantém escuta, aguarde estacionamento para o controle. Autorizado o cruzamento, manter a escuta, Niano Lemer Alfa. Quebec, prossegue. Alfa, comprou a norte. O Índia November Alfa foi na pro de Buraquinha, agora está cheio para o controle. Agora na pro de Buraquinha, fazendo transferência, Índia November Alfa. Pátio 4, 4 a bordo, torre, 1895. Muito boa tarde, é o Trip 5490, se aproximando do ponto de espera da 10 pronto. Trip 5490, autorizado alinhar e decolar da 10, vento 100 graus, 099. Alinhar e decolar o Trip 5490. Sou Yankee Mike, apenas atento ao tráfego do local, que vejo que efetuando o toque remédio de Vera Cruz tem a frequência livre. Guardião Guardião 06. Frequência livre, Guardião 06. É. Led Cabequilo, tráfego avistado. Livre pouso 97, vento 100 graus, 10 mais. Cabequilo. Guardião 06 Alfa decolado às 48, chama agora controle em 120-8. 120 da cima 8, chamando a controle de Índia Alfa. Para o táxi. Tá muito baixa a transição, confirma só o BOB. Afirmativo. Pátio, Índia, Bosfera, Torre, 1895, ajuste no 0, no 2. Ciente, M142. O 490, informa o tráfego de colo da 197, se afastando, comprou a, o litoral, não irá interferir na sua decolagem. Decolado aos 50, chame agora o controle 120-8, o tráfego que está se afastando está no meu país, pequeno porte. Ciente, 208, bom dia, obrigado. Quebec Kilo, no solo ao 50, curve à direita e ao estacionar frequência livre. 4, ele Salvador, trip 5, 490. Trip 5, 490, contato radar, sobe, mantenha 200, saída Momo. 200, saída Momo, dispensa das restrições, da restrição 3000, o 5490. Está livre das restrições. Está livre das restrições, 5490, ascensão para o 200. Salvador, boa tarde, 6142, ponto de espera pronto, 90. Chané 6142, a linha e mantém cabeceiro no zero. Sim, mantém cabeceiro no zero, 6142. Aguarde, é a Taela da Brinde. Afirma. Tem uma decolagem no 0142. Decolado 154, agora controle 1208, bom voo. 208, obrigado, até a volta. Boa tarde, 6142, Don Chanel. Oxané 6142, contato radar, sobe uma 350, saída PUCA. Saída PUCA, sobe pro 350, 6142, pode voar Jamo? Livre. Voando Jamo, obrigado, 6142. Silo Quebec Sierra, prossegue em condições visuais via corredores, reporta a Paris, atento ao Bravo Kilo Luiz, que nas 12 horas, 5 minutos para frente. Santa Cópia, 4065. Autorizado, Campinas, 360, Apesolo 10, Bridge, Apesolo 16. Decolando 0, curva direita, da Eule da Bridge. Controle 1208, transponder 5126. Correto, 5126, transponder 208, reporte pronto. Firme. Siga. Gente, acione 085. Acione aguardando cópia. Quebec, hoje no 0 no 2, reporte na Oscar. Confirma o Victor Fox Alpha. Ingresso na pista na 7. Autorizando ingresso na 7, reporte em alinho pronto. Axé. Controle 1208, transponder 0117. Cinco níveis, restrito 1000 pés, não achei. CB. 2 a bordo, táxi autorizado até o ponto de espera da 10, quando lá 1895. Táxi de Apache, Índia. Ô, puxa, pega essa na minha porta entrida do 4065, coordenando com a sua equipe de solo, após a passagem de um cirro, a caldo, o senhor vai iniciar. Mais Quebec decolado ao 1700, chame agora o controle em 1208. 1208, Quebec. Controle Salvador para Matango, Vitor Mike Quebec, decolando, se escuta. Vitor Mike Quebec, prossegue em condições visuais, 1000 pés, corredor Axé. Reporta no farol da barra. Reporta no farol da barra, Vitor Mike Quebec.